casou seis zapica. Tio nega seso una e me. A timo cati maquezo panima. Na tu isango tua. A tipa me casou seis zapica. Tio nega seso vera e me. Batini na lunganha nivele. Cause it says he's a big